Tem muita gente pra colar quando tem, mas quando tá ruim, eles somem. Tem muita gente pra falar, vem que tem, mas quando dá ruim, se escondem. Tem muita gente pra colar quando tem, mas quando tá ruim, eles somem. Tem muita gente pra falar, vem que tem, mas quando dá ruim. Me diz se soma ou se tu some, se paga ou só consome, se tenta correr atrás ou se quando dá ruim desiste. Se é mesmo homem ou só praga de Google Chrome, que diz que é sagaz bandido, mas faz a própria mãe triste. Sem treta vixe, mas mano não tem convite, patela sabe o que fala, que a cela da mente existe. Mas sempre insiste em achar que tudo que assiste na tela é realidade, paciência tem limite. Não se emociona, prefere vir de carone, no meio da estrada longa eu lembrei do meu irmão dormindo. Quarto em coma, meus pais chorando uma zona. Enquanto Deus me dizia, nada mudará o destino. Sem calmaria, eu busco a paz todo dia, ao lado de quem vigia, sempre que grito me ouve. Luz para os cria, que vale a pena por ficha, mesmo que tudo indique que já estão no game over. Tem muita gente pra colar quando tem, mas quando tá ruim, eles somem. Tem muita gente pra falar, vem que tem, mas quando dá ruim, se escondem. Tem muita gente pra colar quando tem, mas quando tá ruim, eles somem. Tem muita gente pra falar, vem que tem, mas quando dá ruim. Vocês não queriam ser rato, seja bem-vindo ao esgoto. Hoje é festa no chiqueiro, que começa o pular porco. Aproveitei o tempo que andei no fundo do poço, me organizei pra bagunçar a porra do jogo. Tá tudo mais difícil pra quem mora aqui no morro. Na gaveta eu tenho maconha, um poema, um 38. Então pergunta aos MCs qual vai ser da sua felice, se vocês plantam merda na cabeça do garoto. Sua firma não anda porque vocês desfila. Aqui é só trabalho 25 horas por dia. Pra apagar o fogo vocês jogam gasolina, mas o menor é liso e vocês só entra de prima. Nós dividimos a fome, um prato de comida. Na hora do banquete, nós sabe quem nos convida. São favelas diferentes, com história parecida. Pai ausente, a mãe crente, violência e bebida. Quando abaixa a cortina, curtidas não são nada. Pra que bancada olhava e nunca meu pai tava. Só uma coisa eu pensava quando eu tava lá no chão, que de joelho é bem mais fácil pra eu fazer minha oração. Fé, fé, eu sou mal some, eu sou mal some. Além da loucura, é a tropa, é o bicho. E só eu sei o gosto dos reflexos que eu passei. Quantas vezes eu já menti, todas as vezes que eu chorei. As merda que eu ouvi de quem não sangro que eu sangrei. Sem saber como é ser Lorde, invejando onde eu cheguei. Interesses em evidência, eu sinto pena. Se fosse parar pra te explicar, você não entenderia. Meu sonho é mais caro pra dinheiro não ser mais problema. O sonho deles mais barato num balcão de padaria. Sem dormir eu acordei da ilusão. Eu escrevi com fome, sem dinheiro pro pão. Esquentei um café, botei à disposição. Eu fiz minhas escolhas, não fui vítima não. Eu escrevi mais um refrão, não tive pena. Se eu fosse pedir pra me ajudar, eles não ajudaria. Nunca precisei chorar ou apelar pra tá na cena. Agora eles são figuração e nós protagonistas. Minha mãe me deu minha direção, não teste a paciência. Os crias continuistas, favela referência é foda. Que a chance é uma só e não dá pra voltar. Então respeite o roteirista. E só eu sei quantas mãos de falso eu apertei. Mulher falsa que eu amei, as de fé que eu enganei. As coças da minha mãe que eu já levei quando eu errei. Quase todos os amigos da onça que eu confiei. Tem muita gente pra colar quando tem, mas quando tá ruim,